975, bloqueou o código, está agora curvando à direita, prova de frotis. Gente, eu sou o 5975, aguarde para transferência de comunicações. Aguardando para transferências, o Rio 5975. Kilo Serra Lima, táxi autorizado, né, para reportar. Fala, meu Kilo Serra Lima, táxi autorizado, reporte para ingresso, pistão 97. Vai chamar para ingresso. Kilo 5975, chame Recife, no 26.85. Alterna 125 decimal 45. Negativo 12685, 12545. A migração da 743 do Zé. O quilo Serra Lima autorizado ingresso, reporte Neandro e pronto, captura no 7. 7, autorizado ingresso, reporte Neandro e pronto, no 7 do Zé. Então 4753, desce para 4.000 pés, ajuste na 097. Para 4.000, combine 17, 4753. Recolar 229, chame controle Salvador em 199.8, bom voo. Controle Salvador 198, obrigado, bom serviço. Controle Montevão 233. 33, contato radar de colégio, segundo para nível de voo 360, após 2.000 pés, vai direto leve. 360, após 2.000 pés, direto árvore. Após 2.000 pés, vai direto elefa. Ah, corrigido, 2.000 pés, elefa, 2.000. O meu quilo Serra Lima, decolagem autorizada, pistão 97, vento variável com 2 nós. Romeu 15, Serra Lima, decolada aos 3, 2, chame controle Salvador em 199.8, bom voo. Excelente, controle Salvador, 199.8, tá, bom trabalho, que Serra. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu 15, Serra Lima, decolada 97, saída Coral 1, no Bravo. Então, Romeu 15, Serra Lima, contato radar na decolagem, flutuar a nível de voo no 00. O presente está autorizado para seguir direto Coral, quando possível, se estimado de força para a Serra, Serra Delta Mike. Excelente, autorizado 100, direto Coral. Estimado para a Serra, Serra Delta Mike, aos 1055. 1055, copiado, Kilo Serra Lima. Serra Lima. E o 4234 autorizado na linha decolagem da 10, vento variável com 2 nós. Na linha de decola da 10, de azul 4234. Canceladas as inscrições em PLD para 2.000 pés. Ajuste 1.0.7. Autorizado para o procedimento de eletricidade que tem sistema 0 de Salvador. Reporte estabilizado. Permanente. Ok, para 2.000 sem restrições, reportar estabilizado. 4.753. Controle com o Golf Lock. Só foi mudança de regra da presente, Yuri, e solicito o nível de voo 105, mantendo estimado de pouso. Só para ter um Golf Quilosca, submetendo nível de voo 105. 105, Golf. Só para ter um Golf Quilosca, informa o plano modificado, cancelado, aos 1034. As 234, decolado as 35, chama o controle Salvador em 119.8, bom voo. 19.8, bom trabalho, senhorita. 4234 da Azul. Salvador, um bom dia, o 4234 da Azul. Voo 4234, contato radar na decolagem, tudo para nível de voo 350. Após 2.000 pés, vai direto Jamo, após Jamo, Aracaju. 350, 2.000 Jamo, Jamo após Aru, de azul 4234, grátis, senhorita. Área 2223, autorizado decolagem em pistão no zero, vento variável com 2 nós. Livre decolagem, passaria 2223. 4234, controle. Prossiga, senhorita. 4234 da Azul. Azul 4234, centro Recife, solicita que após Jamo, programe a posição Romeu Fox 018. Afirmativo. Então, após Jamo, Romeu Fox 018, de Azul 4234. Muito obrigado. Controle Salvador, bom dia. Passarei 2223. Passarela 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, após 2000 pés, direto árvore. 180 após 2000, direto árvore, passarela 2223. Passarela 2223, suba sem restrição na saída árvore. Sem restrições na árvore, 2223. 1233, chame centro Recife, 126.0, alterna 28.8. 60-2283, bom dia. 1-4-3, Torre Salvador, bom dia, TRAN 4753, ILS baixo travado, passando externo. 4753, informe que ainda modula na frequência do controle de Salvador. Afirmativo, desculpa. Torre Salvador, bom dia, TRAN 4753, passo externo e baixo travado. 4753, bom dia, avistado, ponto autorizado, pistão 1-0, vento variável com 2-9. De repouso, 4753. Na sua identificação, esse é para 4 mil pés, autorizada a chegada a bom, ajuste 1017. 5 milhas noroeste do VRT Salvador, ingressa em espaço aéreo Golf. Controle informa que não há tráfego de conhecimento do controle nos setores adjacentes. Para serviço de informação ELE, chame centro Recife 126.85, alterno 1245. 2-2-2-4-5, Passa 206 para cima. Passa 206, habitou a hora de interesse. Está na proa da posição rotatória. Está ingresso no aeroporto de Salvador. Processa a posição de Salvador até o Fox Trot Alpha. Pouso, abastecimento e decolagem. Chama na enviação 171. Você, Ceasa. Reportará passando o Ceasa. 1234, chame Centro Recife no 2685, alterna no 2545. Dois meia oito cinco, dois cinco quatro cinco, quatro dois três quatro da Azul, tem um bom dia, senhorita. 2684, altera 2545. Deu bom trabalho, 4234 da Azul. Realmente, bom voo. Controle, o caçador 06. Caçador 06, chame agora a Silva, número 8, decimal 95. 1895, grato. Coloa, parabéns. Isso autorizado. Ingresso, decolagem, pista 17, vento variável com 2 nós. Lado 1044, desça para o estudo de tráfego de Serra Delta Mike. Correção. A descida está autorizada até 4 mil pés, a baixa descida está a critério. Serra Delta. O GRE? Afirmo, o GRE é. E a aproximação direto para o GRE ou cabe sendo no 7, caçador 06? Direto para o pátio do GRE. Gente, reporta no solo controlado, informo o helicóptero decolando da cabeceira 17, comprou o assunto. Reporta no solo controlado do Graer, o vento variável com 2 nós, o 1406. Ciente das condições, reportará no solo controlado 06. Gente, papai nós, como é que é? Oi, Salvador, o Azul 273, pronto no ponto de venda da ADS. E o 2703, após rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, fiscal 10. Gente, autorizado a alinhar e manter. Maikian, que decolado aos 4.6, chame o controle Salvador em 1.19.8, acione no transponder 0145. 0145 e chame o controle Salvador 1.19.8. 0145 no transponder, vou chamar 1.19.8. Você pode passar um ajuste aí, por favor? Ajuste agora no 0.7. Ou no 0.7, certo. Novembro, Oscar Whisky, livre acionar, reporte tarde. 2, 2, 3, solicitando nível final, 1.40. E 2, 2, 2, 3, solicitando nível de voo, 1.40. 1.40, 2, 2, 3. Solicito retorno a 1.7, a cabeceira da 1.7, está comprovada a técnica. Gente, solicita algum apoio após pausa? Não, negativo. Tá, tudo tranquilo. Gente, autorizado. Base pela direita, cruzamento da final no 0, reporte tirando base final no 7, para a forma, como é que é? Pela direita, vai chamar a base para o 7, com base comentário. Tomar o controle, 759? Firmo, gol no 759, decolado aos 47, chame controle Salvador em 1.19.8. 9.8. Meu gol no 759, decolado Sambo. 759, contato radar na decolagem, solicitar a nível de voo 360, após 2.000 pés, vou direto Leda, após Leda Mótiva. Leda Mótiva, após 2.000, gol no 759. Cancelado as inscrições em interroga, isso para 2.000 pés, ajuste no 0.7, autorizado a assinar o procedimento de aerossexia, passo estabilizado. Autorizado, cancelado a reação em interroga, azul 4.9.8.1, reporta a reação, autorizado. E Bar de Ano 7, o Oscar Mike Yankee. Romeu Oscar Mike Yankee, autorizado por pistão 17, vento variável com 2 nós. É, autorizado com 17, Oscar Mike Yankee. 2783, decolado 249, chama o controle Salvador 119, décima 8, bom voo. 198, azul 2783. Sala 06, sala 48, frequência livre, reporte NES para nova decolagem. Saída Moruno, passa mil pés. 2783, contato para a decolagem, suba via saída Arboruno para nível de voo no 60. Segue Arboruno, sobe para o nível de voo no 60, azul 2783. Luciano Lima, controle. Luciano Lima, passa 4.500 pés, descida para altitude de tráfego de serra Serra Delta Mike, dá tráfego de conhecimento do controle nos setores adjacentes. Eu sou conselheiro para coordenação. Controle passarei 2223, quando possível, direto destino. 19? Passarei 2223. Mais coordenação com a resistência? Pagando. Alô, meu Oscar Mike Yankee, autorizado para seguir o táxi via Oscar até o Pátio 4, estacionar para o Bessarinho, se considere que falou 5 segundos. Azul 4981, completa o final do procedimento, torre na noite, decimal 95. Oi, Salvador, Azul 4981, 2 milhas de Vinda Serra. Azul 4981, novo estado, pouco autorizado, pistão 10, vento variável com 2 nós. Vive pouso 981. Direi 783, autorizado para seguir direto elefa. Ciente 2783, direto elefa. Sabe, pronto, capitão Romulo. Tente manter a cabeceira, tráfego na curta sinal para pouso pistão 90, aguarde as instruções. Estou aguardo na número 3. O meu novembro é com isso, atento às três turbulências do Embraer pousando na 1-0, quando pronto decolagem autorizada, pistão 97, o vento 0, 50 graus, 029. Número decolagem, número 5. Quatro 981 no solo 56, liberar VTC Fox Trot, no solo Salvador no 21 decimal 9. Fox 219, obrigado. Santa Luísa, livre acionamento, chame táxi. Acho que eu estive a falar 258, autorizado do cruzamento do campo, pro lado do corredor forte, chame Livrana 28. Chamará Livrana 28, ou número 6. Prego 2223, chame centro Recife na 260, alterna 128, decimal 8. Recife na 260, 228. Rede Novembro Asco East, que está autorizado a aproar por corredor forte, mantenha mil pés, chame controle 120 despalito. Mantenha mil pés, controle 120 despalito, grato, até retorno. Na sequência do controle 1, 1, 9, 8. Gente, bom dia. dia, controle Salvador, Catarro da Nova Berez Cruz, mantendo o número 10, decolado cabeceira 17, corredor forte. Catarro da Nova Berez Cruz, número 10, corredor forte, reporte 10, beleza, fechado Salvador, confirme tempo total de voo. Reportará 10 milhas fora, 2 horas e meia, Salvador da Nova Berez Cruz. Primeiro as que se solicita assim que possível acessar o para o nível 055. Submantém nível 055, reporte 20 milhas sobre o domingo. Salve, mantém 055, repassarei 20 milhas do novembro das que. Capitão Wind, decolado 03, submantendo o pé, chama o controle 19.8. Claro, tem um volume, viu? Volando, eu tô aberto. Corredoraxé, reporta no Travel de Farol da Barra, confirma para o Ida Pintino. Checo Tango Índia, prossegue o Corredoraxé, reporte Farol da Barra, mantendo no número 10, Jujim, Salvador 1017. Checo Tango Índia, quando possível ser chamado de pouso? Gente, a hora local 1104, mais 2 horas, considerando o pouso 1304. Salvador Approach, good morning, Ocean 62, reach maintain 1050. Ocean 6212, squawk identification, descend to flight level 050, fly heading heat up position. Heading top, down to 050. Afirmei Jackson, November, autorizado Lima, 235. Jackson November, já coordenado com o controle após decolagem na proa da SEASA, suba sem restrições até nível 105 Jackson November. Fundo pronto, decolagem autorizada, pista 35, vento 040 graus, 02 nós. Recife 1-2-6, chame Recife 1-2-6, decimal 0, alterna 1-2-8, decimal 8. 1-2-7-3, gente, Recife 1-2-6-0, alterna 1-2-8, decimal 8. November decolada 08, chame controle 119 em cima 8. 098 November. Patrão Jackson November, prossiga mantendo o rumo de decolagem até o número 10. A parte prossegue DCT destino, subindo para a nível de voo 105. Quando possível, seu estimado de pouso. Vai descender 100 mil pés, após 105, voando direto, vai contra o 90, só um minuto confirmado. Transmissão é ininteligível. Tá estimando o pouso ao 10 da próxima. Confirmando ao 03 da próxima. 1-0 da próxima. Gente, Ola 2-1-0, pouso estimado do Ecotubo Novela. Presente direto destino, subindo para o 1-0-5. Confirma a razão de subida. Ah, mas aqui é 10, mas não é 5-0. Gente. Batango, Eco, Tango, Índia. Está autorizado para seguir direto destino a voz para ascensão. A 6312, cancelado as restrições da ETAP, desça para 4 mil pés, ajustando a 097. Tango, Eco, Tango, Índia, autorizado a ascensão para nível de voo 085, com razão máxima de 510 por minuto. A transmissão é inteligível. O controle repete a informação novamente. Mapa Tango, Eco, Tango, Índia, suba para nível de voo 085, com razão máxima de 510 por minuto. Protegimento ininteligível, Eco Tango Índia, cheque equipamento rádio. É o setor que vai manter? Thousand feet, QNH. 1017, clear final effect way approach 1110 at Palador. Report established, all localizer. 2000 feet, clear ILS. Report established, experience. Lista Terapolitano, Nova Iberas Cruz, que atinge e mantém o nível 055. Nova Iberas Cruz, mantém a linha do litoral, o ajuste, correção, mantém a linha do litoral, confirmando o seu chamado para ingresso na terminal Aracaju. Estou 146. 146, copiado Nova Iberas Cruz, que condição de viagem de voo 055. Condições visuais permanecem 055, novembro. O novo Graf 3 confirma para o controle se o sobrevoo efetuado será na vertical de Aracaju ou em outro setor da terminal. Afirmo, será no aeródromo. Gente, novembro as coisas. Já confirmamos já na prioridade do destino? Gente. É que estamos indo subir sem restrição no nível de voo 085, razão de subir se dá critério. Já estamos no Exo 90, somente para informação. Tráfego posição de 10 horas, 1 milhas, rumo oeste, passando 2 mil pés para nível de voo 085, MPA 34, tráfego do Eco Sanguíneo, prosseguindo para Charles, Embarque, Rei, Quebec. Bom dia, SAR 3304, cruzo 225 para 160 na mão. Com 3304, sua identificação, desce para 4 mil pés, Ajustando a 017, e a chegada Bonfim. 4000 com 1017, na mão, Terra 3604. Copiado, reporte para o solo, decolagem do pátio por conta de risco, vento 010 graus, 029, altímetro 097, espaço 206. Alcança 206, decolado às 1h30, por gentileza confirme o código ANAC para a confecção do plano junto ao IF. 935288. 935388. 935288. 5288, copiado. Decolado às 1h07, no controle de Salvador apresenta 98 no voo. S198. Controle Salvador, alcança 206. Decolagem de Salvador, vai manter a magnética 350, quente PES para a missão policial. Quente, até Foxtrot Alfa, na tráfego de conhecimento do controle no setor, reporte no setor sobrevoo. Reportará no setor sobrevoo. Channel 6312, established on localizer. Channel 6312, complete final X-ray approach, runway 10 at Salvador. And contact tower frequency 118.095. 18.95, thank you, good morning. Good morning. For the tower, good morning, Ocean Air 6302, established on INS. Ocean Air 6312, good morning, KNH1017, have your sight. Runway 10 clear to land, wind is 100 degrees, 02 knots. For information traffic, it's chopped to maintaining 500 feet north the sector, the north of the field where they are approach Ocean S6312. Roger, about the traffic, confirme nome do piloto em comando e autonomia. Piloto em comando é o Charlie Alpha, November Eco Lima Hotel Alpha Sierra. Está com 2 horas e 40 de autonomia. Confirmando, Charlie Alpha, November Eco Lima Hotel Alpha Sierra. O nome do piloto em comando e 2 horas e 40 de autonomia, o caçador 06. Afirmativo. Caçador 06, confirme aeródromo de alternativa? Não possui alternativa, helicóptero. Tente. Tiago Fosco, táxi. Autorizado via Romeu, chame ponto espera. Autorizado via Romeu, chamada ponto espera da 17. Quem é que pode quatro direcionar? Chame táxi. Canceladas as instruções em pelotas para 2.000 pés, ajustando a 097. Programa final do procedimento elétrico sem pistola 0 de salvador, reporte estabilizado. Pode voar toda então, Sérgio? Também prossiga. Caçador 06, como que não possui contato radar com o tráfego? Informo que não há tráfego de conhecimento do controle nas proximidades do Ceasa e Aratu. Em 3304, qual é autorizado? Pela de Duna 2000, quase justo no 0 na 7. 0 na 7, Duna 2000, obrigado.